adornando com as vestes reais, se preparando para estar na presença do Rei, com o coração ansioso, tendo o destino de um povo em suas mãos. Quem sabe Esther se perguntou assim: será de mim? Que destino meu? O que está reservado para este momento na casa do Rei? Com o coração cheio de fé, repleto de coragem sem temor, o Rei havendo no jardim o seu cetro apontou, ela alcançou graça aos olhos do Rei. E alcançou graça aos olhos do Rei. E assim, Senhor, eu quero entrar em tua casa e com minha vida alcançar graça aos teus olhos, ó meu Rei. E adornar de santidade, me perfumar com óleo da unção, te oferecer o meu melhor, ser agradável a ti e alcançar graça aos olhos do Rei. E alcançar graça aos teus olhos, meu amado Rei. Com as vestes do louvor, no teu jardim agora estou. Estenda para mim o teu cetro, pois o que eu mais quero é estar em tua presença, meu amado Rei. E assim, Senhor, eu quero entrar em tua casa e com minha vida graça aos teus olhos, ó meu Rei. E adornar de santidade, me perfumar com óleo da unção, te oferecer o meu melhor, ser agradável a ti e alcançar graça aos olhos do Rei. E alcançar graça aos teus olhos, meu amado Rei. Alcance graça diante de ti, Senhor. E assim, Senhor, eu quero entrar em tua casa e com minha vida alcançar graça aos teus olhos, ó meu Rei. Me adornar de santidade, me perfumar com óleo da unção, te oferecer o meu melhor, ser agradável a ti e alcançar graça aos olhos do Rei. E alcançar graça aos teus olhos, meu amado Rei. Eis-me aqui, Senhor, em tua presença eu estou, para alcançar graça aos teus olhos, te oferecer o meu louvor. Recebe, ó Rei Jesus, toda a minha adoração, porque o meu louvor é para alcançar graça aos teus olhos e mover teu coração. Senhor, eu quero, o que eu mais quero, e com minha vida alcançar graça aos teus olhos, ó meu Rei. Agradável a ti e alcançar graça aos olhos do Rei. alcançar graça aos teus olhos, meu amor.